Paz do Senhor. Essa música ao fundo é intitulada Que Amigo Temos em Jesus. Maravilhoso. Jesus é um amigo melhor. Tem um ditado que diz: quem avisa amigo é. Jesus ensinou no livro de Mateus, capítulo 6, que devemos entrar no lugar oculto e em segredo falar com o Pai. Lá no lugar oculto, só quando você e ele conversam, você ouve os avisos, as orientações, e quando há submissão, aceitação aos avisos de Jesus, não há humilhação publicamente. Pelo contrário, existe até honra publicamente. Não saia nenhum dia publicamente sem antes entrar no lugar oculto, falar, ouvir, obedecer Jesus. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.